A diferença dos que fazem por fazer daqui dentro. Poesia, troca de energia e de sentimento. Meu espírito tá mais claro, missões eu cumpro com o tempo. Vejo que o tempo não para e tá todo mundo correndo. O universo é pura probabilidade. Espaço é consciência, sem sabedoria, humildade nem a chave. É música real feita do coração, porque dom é uma raiz que pertence a outra geração. Aqui construo o meu valor, estrutura inabalável. Amores quando se acabam já vale o conhecimento. E dos lugares perdidos até a selva de cimento, tu ainda vai me encontrar transmitindo meu sentimento. Afinal, no final que resta é consciência e lembrança. Então não deixo minha lembrança passar junto com o tempo. O que tá por fora padece, o ser humano nunca aprende que os imortais simplesmente vivem do que tem por dentro. Alguns perguntam qual é, onde isso vai te levar. Eu digo que já levou e se ainda tá pra voltar. Quem é meu vai me apoiar, falsos vão ter que ralar, porque tem fila de aliado pra tomar o lugar. O que posso te oferecer, o mesmo que ofereço pra mim. Minha verdade é minha vida, eu juro, vai dar certo antes do fim. Dizem que quem juramente olha no meu olho, neguinho, confere se eu sou purismo, mais um que só quer bling, bling. Jurei pra mim, não vou morrer à margem do rio. Espero crescer pra dar pé, aprenda a nadar sozinho. Simples me encontrei bem mais do que quem tenta complicar. Perto a mão de todo mundo, mas sei bem quem vem somar. Filtrei minhas emoções, entendi as regras do jogo. Com algumas não concordei, por outras boto a mão no fogo. Admito, não sei tudo, mas tô disposto a aprender. Mão pro alto e muito barulho, se tu pode me entender. Quanto mais profundo mergulho, mais me orgulho do que faço. Sem desmerecer ninguém, jogo limpo pelo meu espaço. Decidi viver de música, viver a vida. Ela reprime, eu sei, não tem saída. E nesse meio tempo de luta, vários dizem que eu sumi. Silêncio é bem criativo na mente de um MC. Independente, move a cena, diversão ou resistência. Rótulos limitam alguns, menos quem tem inteligência. Tô sempre na correria, vendo o jogo mudar. Nem tudo mudou, só espero que mude pra melhor. Nesse meu mar de opiniões, claro, ocorrem lapidações. Às vezes pra encontrar o caminho, basta olhar ao redor. Ao redor, não há merecedor sem suor. Não existe guerreiro sem dor. E tudo isso que eu cantei até aqui vai fazer sentido pra quem tem música como amor. O mundo gira do lado de fora, não sei se pra mesma direção que gira do lado de dentro. Quem tá contra mim é só lamento. Crianças levam tudo a mal, é normal. Fraco se doendo, preciso aliviar o stress. Pois sem tranquilidade não assimilo muito bem. A informação é ferramenta de trabalho e também de libertação. Só caminho, você que escolhe, segue a estrada do coração. Incapazes de me compreender, busca uma dose de loucura pra tu ver como tudo muda ao teu redor. Tô em busca de um lugar melhor. Preciso viver pra contar, estudar pra escrever, gravar meu CD, promessas cumprir. O luxo e o lixo vivem se vertendo pra confundir a mente de quem não é daqui. Pensamos por todos os que não pensam, por recompensas que muitas vezes não compensam. Ontem parei pra pensar na vida, vou viver o presente, que o futuro é suicida.